Portal do Arrocha. Lembro das vezes que falou pra mim que eu era tudo pra você na sua vida. As coisas não são bem assim. Logo me deixou, fiquei sem saída. O que falaram pra você de mim? Sei que nossa história jamais vai ter fim. Não quero viver do passado. E agora o que eu mais queria? Que você voltasse e dizer pra mim o quanto me amasse. Mas mesmo assim, valeu os minutos. Os segundos vão passando e eu não vejo a hora. Quando cai uma real que você foi embora. Mas o meu mundo é só você. Sofrência que apaixona. Lembro das vezes que falou pra mim que eu era tudo pra você na sua vida. Mas as coisas não são bem assim. Algo me deixou, fiquei sem saída. O que falaram pra você de mim? Sei que nossa história jamais vai ter fim. Não quero viver do passado. E agora o que eu mais queria é que você voltasse e dizer pra mim o quanto me amasse. Mas mesmo assim, valeu os minutos. Os segundos vão passando e eu não vejo a hora. Quando caio na real que você foi embora. Mas o meu mundo é só você e eu. E agora, o que eu mais queria é que você voltasse e dizer pra mim o quanto me. Mas mesmo assim, valeu os minutos. Os segundos vão passando e eu não.